nós vamos começar a fazer higienização. A Câmara Municipal contratou serviços, contratou empresas para fazermos higienização de espaços públicos também. Isto é, de ruas, à frente das farmácias, onde se há maior ajuntamento, onde, frente aos supermercados, nas ruas públicas, não interviremos na parte privada, mas também vejam a nossa preocupação. O nosso orçamento, mais uma vez eu digo, neste momento não está ao serviço de nenhuma obra física, porque o nosso orçamento municipal e o equilíbrio financeiro que tem a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital está ao serviço dos seus munícipes, também da região, dos munícipes, porque os munícipes que vivem junto à nossa fronteira também acabam por ser nossos, e por isso quero dizer que a minha opção política é clara. O povo elegeu-me para eu tomar opções políticas, claro, e não utilizei o slogan a prioridade são as pessoas, a minha prioridade são as pessoas, não é um slogan falso. Nós temos que o demonstrar na prática. E era bom que todos os políticos não tivessem só um dialético e não fossem capazes depois de o aplicar. E por isso eu quero deixar aqui este cuidado de higienização de edifícios, de ruas, vai ser feito em Oliveira do Hospital. Mas também quero avisar a população, por estar higienizado as ruas, eu não quero ver as pessoas na rua porque acham que já não há perigo. Não é nada disso. É só por uma questão de prevenção daqueles que têm que ir à sua farmácia, daqueles que têm que ir aos supermercados. E façam uma coisa, não assembarquem, comprem as coisas no seu cotidiano, porque nós vamos ter todos esses bens. Porque quando não tivermos, ou quando começar a faltar por assembarcamento de outros, nós vamos ter que pedir ao vizinho, e o vizinho tem que partir connosco. Porque nesta altura nunca foi preciso ser tão solidário com aquele que vive ao nosso lado. E nós estaremos a fazer isso, e eu quero-vos agradecer a todos por me permitirem, e estão disponíveis para me contactar quando me entenderem, para também fazermos estes pontos de situação e para que as pessoas saibam o que é que se está a passar no concelho. Eu não vou esconder nada a ninguém do concelho. Vou ordendo e quero que os meus ministros, o meu concelho, esteja todos unidos e que demos as mãos todos, que podermos abraçar, ficarmos abraçados na defesa das pessoas que nós amamos e das pessoas que gostamos muito.